Meus amigos, boa noite. Vocês têm certeza que vocês jantaram mesmo? Vamos tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre Chico Xavier, Amor e Renúncia. Nós trouxemos também alguns CDs e DVDs de palestras. Estão ali fora. Toda a renda da noite de hoje será revertida para o Grupo Espírita Abrigo da Esperança. Dizer para vocês que também tem um jogo de cada CD, de cada DVD na biblioteca. As pessoas podem emprestar gratuitamente os CDs e DVDs, assistir, escutar e depois devolver aqui à biblioteca do GEAI. Nós queremos agradecer o sempre gentil convite da diretoria dessa casa, nossa querida Magda. Quero agradecer especialmente ao meu primo que está aqui hoje, nosso amigo Sávio, que está responsável pela filmagem. E queremos dizer da nossa alegria de poder falar desse homem que é uma legenda, que é o sublime exemplo que nós temos dentro da doutrina espírita, da humildade, da caridade, do trabalho, da tolerância, que é Chico Xavier. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o sublime pastor de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos conduza na nossa jornada evolutiva, sob os auspícios do Seu Evangelho de Luz. No dia 2 de abril, do distante ano de 1910, reencarna na Terra o Espírito que iria se tornar conhecido como Francisco Cândido Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, uma cidade pequenina do interior de Minas Gerais, que contava à época com menos de 20 mil habitantes. Chico Xavier nasce em um lar muito humilde, dono de um pai operário, que posteriormente se tornaria vendedor de bilhetes de loteria, e de uma lavadeira, dona Maria João de Deus. E Chico nasce nesse lar em meio a muitas dificuldades. Ao lado de mais 8 irmãos, a sua família passa por muitas provações, muitas dificuldades, e a dor visita o pequeno Chico muito cedo. Quando contava apenas 4 anos de idade, a sua mãe adoece, lhe avisa no leito de morte que não o abandonaria, e desencarna, deixando o pequeno Chico e mais 8 irmãos, somente sob os cuidados de seu pai, um homem simples, que não podendo cuidar dos filhos, teve que deixá-los, a cada um deles, com um parente, um primo, um tio, um compadre, com amigos, distribuiu todos os filhos porque ele mesmo não tinha condição de sustentá-los. Chico Xavier vai morar com sua madrinha, Dona Rita de Cássia, uma mulher severa, que apesar de ter cometido com Chico alguns sofrimentos porque ele passou, o palestrante Vanderlei Pereira, um dos maiores nomes da oratória espírita no Ceará, nos diz que uma pessoa que recebe um filho alheio para cuidar, certamente tem um coração generoso. E aquela mulher, por ser extremamente católica e não compreender o que se passava com Chico, ele que afirmava ver espíritos, ver seres de outra dimensão, que ele não sabia exatamente definir, que muitas vezes chamava-os de seres do arco-íris, porque eles apareciam a Chico em muita luz, em multicores, e ele os apelidou de seres do arco-íris.